E acho que é tudo de quatro. Vou botar devagarinho. Gostoso. Bota devagarinho. Bota devagarinho. O que é que é isso? O que é que é isso? Bota devagarinho, vai. Delícia, gostosa. Aqui no Bali o clima tá gostosinho. Aqui no Bali o clima tá gostosinho. Aqui no Bali o clima tá gostosinho. Aqui no Bali o clima tá gostosinho. Tá gostosinho. E acho que é tudo de quatro. E vem na bunda, vai. Lindo, Kiko. Cadê o Fedai? Bota devagar.